ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara, a sintonia do Legislativo. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Rádio Câmara, bom dia, sexta-feira, 4 de setembro de 2015, em Brasília, 5 da manhã, começando mais um Brasil Caipira, onde agradecemos e mandamos um bom dia para todos que estão em sintonia com a Rádio Câmara Brasília, Rádio Câmara Cuiabá e Rádio Câmara Bauru. Meus amigos que estão nos sítios, chácaras e fazendas, nos assentamentos, bom dia aos rodoviários, metroviários e a todos os brasileiros que estão no pé do eito e aqueles que acordaram para escutar a cantiga das boas. Bom dia e parabéns a todos os aniversariantes. Um ótimo final de semana, boa sexta-feira. Aproveite bem o feriadão e um bom programa para nós hoje. Tá liberado para você ligar e pedir sua cantiga. 61-3216-1734. E vamos começar. 5 e 2. Ivo de Souza e Janguinho, Chapéu de Palha. Chapéu de palha, sombra do meu dia a dia, companheiro da alegria, que com o tempo mudou. O pé de cedro perdeu para a motosserra, cantador da minha terra, há muito silenciou. Já não se ouve a viola enluarada, a seresta foi trocada pelo ronco do trator. Chapéu de palha, pendurado na memória, és o livro da história do meu pedaço de chão. Doce lembrança do bom tempo de carreiro, do pagode do terreiro, das noitadas de São João. Sinal da dor, a paixão acabou, clinha. Eu pensei que fosse minha e não passou de ilusão. Chapéu de palha, troféu amarelecido, e o caboclo agradecido guarda por recordação da vida brava, do nascer ao pôr do sol, lambuzando com suor seu honesto ganha-pão. Quando eu morrer, dispenso flor imortal, Quero um chapéu de palha em cima do meu caixão. Quando eu morrer, dispenso flor e mortalha. Quero um chapéu de palha em cima do meu caixão. Em Brasília, 5 horas e 6 minutos. E agora eu quero mandar um bom dia pro meu amigo Rubão e o Dinho e todo o pessoal da Embrapa Gado. Um bom dia pro Carlinho Leiteiro no Núcleo Rural Taquara e a todos os produtores de pimentão que estão em festa aí no Taquara. Bom dia para vocês. E agora deixa eu falar um cadinho com minha amiga, a professora Silvânia, lá no Café Centroco. Bom dia, Silvânia. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Calor também por aí? Muito. Logo, logo vai melhorar. Tomara. Quando a gente era estudante, 7 de setembro, chovia, não chovia? Chovia. No dia do desfile, a roupa da gente virava lama, não sei agora. E o que você separou pra nós ouvir? É Resposta do Couro de Boi. Tá bom, pra quem você manda? Quero mandar pra... vai ser o aniversário da Agnes, né? Filha do Wagner, no domingo. Sim. Pra você, sua família, pra Manuel Luiz, Márcio de Braslândia, Luvidinha, Armando, Wellington Pato, Conceição, Planaltina de Goiás, Manuel Pedro, pra Manu, sua amiguinha, como é que é o nome? A minha amiguinha Maria Unida, mas a Cláudia de Formosa. Certo. Pra Laide, né, as duas Laide. João Benedito. Pra Ricardo, Adelaide. Josimar. Carlinho, né, Leiteiro. Sim. Marcos Eugênio. João Francisco Borges. Pro Lincoln Macari, né, ninguém lembra mais dele, né. Pro papai dele. Pro GG da Bike, pra Maurílio, Cristino, pra o pessoal aqui do Café Sem Troco, né? Seu Joaquim Rodrigues, pra dona Jonesina, o esposo, dona Ramondinha e seu Silva, pra seu Zé, eletricista, pra Cida, professora e esposo Luiz, João Paulo e Tatiane. E, enfim, né, para todos do Brasil Caipira, um bom dia e um bom final de semana, né, bom feriado a todos. Até terça-feira, porque o programa de segunda eu vou deixar gravado, tá bom? Tá bom. Fica com Deus. Amém, com Deus também. Em Brasília, 5 e 8. E por eu não ter pensado, despachei meu pai de casa. E o pobre velho se foi, levando um couro de boi, como coração em brasa. Joguei meu pai no desterro, fiz em vida seu enterro, ó que grande ingratidão. Que foi precipitado por esse grande pecado, eu jamais terei perdão. Depois que ele foi embora, meu filhinho sempre chora com saudades do vovô. E me pede, papaizinho, vá buscar meu vovozinho, que daqui você tocou. Eu tendo procurado o meu pai idolatrado, que tive esta informação. Lá na barranca do porto encontraram um velho morto e um couro de boi no chão. Campo Santo e pedi pro diretor: quero que faça uma laje e na cruz bote uma imagem de Jesus Nosso Senhor. Na pedra escreva que jaz quem foi o melhor dos pais e que tão mal pago foi. Quem está nesse jazigo morreu tendo como abrigo um simples couro de boi. Comprei um maço de vela, fui acender na capela pro meu pai recomendar. Nessa hora vi um clarão, dentro dele uma visão que parou no pé do altar. Era meu santo paizinho que me disse: meu filhinho, aqui estou, não chores mais. Pelo muito que te amei, seu pecado perdoei, pois um pai é sempre pai. Em Brasília, 5 horas e 12 minutos. E agora deixa eu esticar um bom dia, um abraço pro meu amigo Tolentino e o Mosaí, o Luiz Mulato, lá na cidade de Anápolis. Seu Rubens, lá no Maranhão. Vanderlei, na Bahia. Burguelo Hermínio, no Paraná. E meus amigos lá de Bauru, Açúcar, Miranda, Leocádia, Lurdinha, Tião Camargo, Zé da Barca, o Plínio, seu Nerso da Viola e Dona Ivone. E os outros lá que eu ainda não aprendi o nome, que estão sempre em sintonia, obrigado a vocês. E agora deixa eu falar um cadinho com meu amigo Wellington Mesquita. Bom dia, Wellington. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Graças a Deus, rapaz. Estamos bem, né? Vendo chega, mais... Chegamos mais um final de semana, né, rapaz? Temos que mais é que agradecer, né? Vambora. Então vamos agradecer a Deus por nós estar enxergando mais um clarão do dia, né, Luiz? Uhum. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. E abençoa toda a família caipira para que ela tenha um bom fim de semana. A todos. E de buia. E se você me permite, eu vou de buia mesmo aqui uns nomes. Vai. Eu vou mandar pro Severino Milanês, o Oscar Neto e família, o Geraldo Silva, a Adelaide, a Marlene do Setorol, o Fulô, Newton de Castro, Terezinha Primo, Terezinha Braga, Lorivaldo Franço, Inácio de Unaí, Rosalino Capote, tá sumido, né, rapaz? Uhum. Juarez de Brasândia, eu acho que ele tá com raio de nós, viu, Luiz? Tá conseguindo. Pois é. Josimar da QNG, o Tomé de Souza, Leonildo Siqueira, Dona Hilda do Cogo do Ouro, Uzinho da Fazenda Barroso, Vardim, Adelaide, Maria Helena e o Ceará, a Mercedes Mensageira, a Nete do Recanto, a Zezé, a mulher do... Aquela mulher da voz linda, maravilhosa, né, rapaz? Uhum. O Zezé e a Neuza Coutinho, o Pato e o Boró e a Maria Pinheiro. Ô, Luiz, não esqueça, até segunda-feira, dia 8, é meu aniversário, viu, rapaz? Vou completar mais um aninho. Segunda é 7. Pois é, mas terça é dia 8. Tá bom. Vou morrer virgem, viu, Luiz? Tá combinado. Porque eu nasci no ciclo de virgem, né, rapaz? Tá bom. Pois é. E eu quero dizer pra você o seguinte, que eu vou desejar aí pra toda a família caipira tudo de bom pra todo mundo, viu, você, Luiz? Você também. E, que, Luiz, vamos pro casamento? Vamos. Então vamos ouvir, Conte Baixo e Miudinho, teu casamento. Em Brasília, 5h15. Ah! Alguém dos presentes conhece algum impedimento para este matrimônio? Diga agora, ou cale para sempre. Tal como te prometi, Ave Maria, eu venho cantar. Veja que grande ironia, eu que pensei que eras minha e outro te leva ao altar. Meu céu desmoronou, pois eu formei para ti. Aqueles que me conhecem passarão a rir de mim. Agora eu sou como um palhaço que não demonstra fraqueza ao fazer. Quanta pureza ante Deus, não esquecerás nunca, nunca, que meu amor já foi teu. Não pude comprar teu amor, não pude pagar o preço. Me está matando essa dor. Tua traição não esqueço. Meu amor será para ti como um livro proibido. Já tinha lido. Olha que grande é o meu amor. Apesar do teu desdém, rezarei um Padre Nosso. Em Brasília, 5 horas e 19 minutos. Agora eu mando um abraço a todos os meus amigos caçambeiros que estão agarrados aí no pé do eito. Um bom dia a todos os taxistas, meus amigos lá do aeroporto. E um bom dia pro pessoal do SLU trabalhando. Passei pouca hora, estão dando uma ajeitada aqui na esplanada por causa da festa da independência, dia 7 de setembro. Bom dia para vocês tudinho. E agora deixa eu falar com o Severino Milanês. Bom dia, Severino. Bom dia. Tudo bom? Graças a Deus. Tudo bom? Tudo bem, no nome de Jesus. É a coisa maravilhosa do mundo. Então tá bom. E o que é que você escolheu para nós ouvir? Eu vou escolher com Valdo Rei, Petrinha, Violeiro 9000. Certo. Para quem você manda? Eu vou mandar essa uma especial aqui para os aniversariantes desse mês. Uhum. É, dia 6, Magna, a filha do Wagner. Sim. Dia 7, Olídio. Dia 8, o Hélio Mesquita. E dia 13, João Francisco Borges. E dia 20, Lorival. E dia 29, Maria da Estrutural. E dia 30, Luiz Carlos. E Mercedes Bobadilha. Agora eu ofereço para Geraldo do Vicente Pires, para o Manuel do Vicente Pires, que viu, e para o Macário, e para Manu, e para todo mundo que está ouvindo, tá ok? Tá ok, obrigado, bom final de semana, até terça. Até terça, se Deus quiser, no nome de Jesus. Em Brasília, 5h21. Meu pagode é atrevido, mas não sou mal educado. Muita gente admira quando escuta meu ponteado. Meu estilo é conhecido por todo o nosso Brasil. A viola me deu fama, muita gente até me chama de violeiro 9000. Pra cantar o meu pagode precisa ter competência. Se conhece um bom produto pela sua procedência. É no braço da viola que eu mostro meu perfil. A viola me deu fama, muita gente até me chama de violeiro 9000. Violeiro que rebola, tenha santa paciência. Quando pega na viola, mostra sua deficiência. Meu pagode vem de longe, desde o tempo do vinil. A viola me deu fama, muita gente até me chama de violeiro 9000. Onde eu canto meu pagode sempre agrado o povão. Invejoso vai saindo pelos fundos do salão. É por isso que alguns dizem que não sou muito gentil. A viola me deu fama, muita gente até me chama de violeiro 9000. Em Brasília, 5 horas e 24 minutos. E agora deixa eu falar com minha amiga Leonilde Siqueira. Bom dia, Leonilde. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Tudo bom. E você? Graças a Deus. Agora eu tô 99,9% bom. Bem. Você não vai exigir que intere 100, não. Não precisa. Precisa? Não, não precisa, não. Mas é que de vez em quando ainda dá uma tosse, sabe? Tá certo. Mas eu vou ficar bem. A Terezinha me ensinou a gororoba lá, deu certo. Com a cachaça queimada. Não, dessa vez foi abacaxi. É bom. É abacaxi queimado. É bom. É bom, as receitas delas são boas. Vamos E aproveita o caldinho e mistura com cachaça. É uma boa, né? Uma boa sugestão. Olha, eu tô doido pra melhorar essa gripe, parar de tomar remédio pra poder tomar uma pinguinha, viu? Domingo eu boto isso aí no jeito. Tá bom. Bom, hoje nós vamos ouvir, vocês estão adivinhando, porque eu amo essa música, e de Paulo Paulino é tudo de bom, né? Certo. Então, essa música, vamos ouvir a resposta, está no ar, né? Uhum. Tanto com de Paulo Paulino, como com a Diana Pequena, como Bob Dylan, é linda, né? Exatamente. Pois é, então nós vamos mandar aí pro Josimar, da QNG, o Pato, a Dona Hilde, todo o pessoal amigo dele, todo o pessoal do Corpo do Ouro, o senhor Lorival de Birigui, Anice, o Rogério do Assentamento, o Vardinha, a família, o seu Tomé, né, de Souza, o Maringuete, a Nete, a Cláudia de Formosa e a Cláudia da Estrutural, a Santina, a Maria Pinheiro, a Silvânia de Jalmira, seu Joaquim do Café Sem Troco, o Edival e o Celino do Pão de Queijo, que fez aniversário ontem, eu não consegui pedir, né? Uhum. É, ligar. Então, parabéns pro seu Celino, assim como para Maria José e o Amarildo também, né? Certo. Então, tudo de bom para todo mundo, um ótimo final de semana, abençoado para todos, que a gente se divirta e que Deus olhe para nós e mande uma chuvinha, tá bom? Tá bom. Tá, um abraço, Luiz, bom final de semana, fica com Deus. Você também. Tchau. Tchau. Em Brasília, 5h26. Quantos caminhos o homem deve andar para que seja aceito como homem? Quantos mares a gaivota irá cruzar para descansar na areia? Quanto tempo as balas dos canhões explodirão antes de serem proibidas? A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. Quantas vezes deve o homem olhar pra cima para poder ver o céu? Quantos ouvidos o homem deve ter para ouvir os lamentos do povo? Quantas guerras ainda serão necessárias para que se saiba que se matou demais? A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. Quanto tempo faz uma montanha existir antes que o mar a despassar? Quantos anos pode o povo viver sem conhecer a liberdade? Quantas vezes o homem vira a cabeça fingindo não ver o que está vendo? A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. A resposta, meu amigo, está no ar. ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara FM. A sintonia de Brasília. Rádio Câmara. A sintonia que liga você. Em Brasília, 5 horas e 32 minutos. Lembrando a vocês que o encontro dos amigos do Brasil Caipira deste ano será dia 25 de outubro, domingo, no Clube das Cádias. Você pode entrar no site lá, Clube das Cádias, você vai ver que gran finagem. E vamos ter como atrações, você não pode falhar, olha só, Zé Mulato e Cassiano, Luiz Mulato e Mozaí, Vomir Batista e Aparício Ribeiro, Vanderlei e Valteci, Anders e Fernandes, Diego e Gustavo, Avaré e Jataí, Marco Aurélio e Montenegro, Paulo Souza e Adriano, Goiano Silva e Jaguaré, Boiadeiro e Morondim, Paulo e Dênio. O ingresso se adquire direto na bilheteria do clube, tá bom? E já fizemos uma prosa ontem, se a festa for boa, como eu acredito, vamos fazer virar uma tradição duas vezes por ano. 5h33, e agora deixa eu prosear com meu amigo Josimar. Bom dia, Josimar. Bom dia, Sandro. Tudo. Fora os dois... 2x0, que era pra ser 2x1, que podia ter ficado 1x1, tá tudo bom. Não é, seu Luiz, eu quero ouvir com Gavião e Galo. Eu tava enrolado, seu Luiz. Sim. Vamos, brincadeiras à parte, seu Luiz, tudo bom com o senhor? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo na santa paz do senhor. Certo. Luiz, vamos de beija-flor, as penas verdes, né? Vamos. Homenagear o Celino do Pão de Queijo. E vou mandar também para o nome de... Ah, vamos contratar o Marildo, nome de craque, seu Luiz. É. E a dona Zezé do Lago, né? E o José Serra, chama ele para fazer o café, o Celino do Pão de Queijo, né? E o Carlinho meter lá e fazer um... Chamar o senhor para apresentar ele. Chamar o Oscar Neto para fazer uma oração. Ora lá, falar um discurso lá em homenagem à família Caipira. Sim. E mandar também para Cláudio, o Lira, Geraldo Silva Marlene, a Nete, a Marionísia, o professor Silvana, o Vardinho Nero, aquela Santina e o Tomé de Souza, seu Luiz, para Leonildo Siqueira e outro de Castro, e para todos que estiverem na escuta, que tenha um bom final de semana, seu Luiz. Você também, até terça-feira. E domingo tem mais. Até tá feira. Bom. Tchau. Em Brasília, 5h35. Veja a flor das penas verdes, veja os cravos do jardim. Só não beija a rosa branca, essa é beijada por mim. Estas flores me plantou, é dona do meu coração. Um dia essa mesma rosa enfeitava o seu caixão. Boquete de rosa branca na igreja lhe entreguei. Trocamos as alianças, nesse dia eu me casei. Mas com o passar do tempo, veja o que o destino fez. Levou ela pra bem longe, na solidão eu fiquei. Veja a flor das penas verdes, veja os cravos do jardim. Só não veja a rosa branca, esta é beijada por mim. Estas flores que plantou é a dona do meu coração. Um dia esta mesma rosa enfeitava o seu caixão. Um dia de tardezinha, quando em casa eu cheguei, a mulher que eu mais amava, sem vida eu encontrei. A minha felicidade terminou, foi de uma vez. Dizem que homem não chora, muitos dias eu chorei. Veja a flor das penas verdes, veja os cravos do jardim. Só não veja a rosa branca, esta é beijada por mim. Estas flores que plantou é a dona do meu coração. Um dia esta mesma rosa enfeitava o seu caixão. Em Brasília, 5 horas e 37 minutos. Agora deixa eu abraçar todos os padeiros que estão com a mão na massa hora dessa. Um bom dia para os meus amigos Índio, Tonha, Neuza e Yolanda em Planaltina de Goiás. Bom dia para o piloto também que está na escuta. E agora às 5h38, deixa eu falar com meu amigo Oscar Neto. Bom dia, Oscar. Bom dia, meu amigo. Tudo jóia? Tudo, e você? Tudo bacana. Oh, avisa para a galega, deve estar escutando nós. Eu vou beber um café lá com vocês mais tarde. Tá bom, Luiz. A escapada Mabel. Beleza pura. E o que você quer falar e ouvir? Você falou a lista dos caipiras que vão cantar dia 26 lá nas casas, né? 25. 25 ou 26? 25, que é domingo. Domingo, só pra confirmar mesmo. E os catireiros, qual do ouro, mas os catireiros vão? Vão. Diz que tá reunindo, botando farda no povo. Tá ouvindo, né, seu Edson? E o Edmilson Catireiros? Prepara as botinas, viu? Certo. Luiz. Oi. Eu vou mandar uns abraços aqui rapidamente. E depois eu vou falar um pouquinho da moda. Uhum. Então, a professora Silvana, o Hélio de Mesquita, Severina, Dona Leonildo, Josimar, um bom fim de semana para vocês. O Poeira e o Tipinho também. Para toda a turma lá do Corvo do Ouro. O Pata, Dona Hilda, Luzinei, enfim, todo mundo lá. Vai para o seu Walter também, pai do Valdeci. Para o seu João Batista Violeiro, meu amigo. Tomé de Souza Santina. O Zé Macário, Dona Gersina e o Lincoln. O Mozaí, Luiz Mulato Tolentino lá em Anápolis, você já abraçou e eu reforço aqui de cá. O Adelaídio, Lourivaldo de Birigui, Bauru, todo mundo aí de Bauru, Manu, Bibiano e Fernando. Quero oferecer para vocês uma moda muito bacana, na minha opinião. A dupla é o Sulino e o Marroeiro. O nome da moda, Luiz, é meio cruel. Adeus Ingrata. Certo. Composição do Sulino e Fernandes, foi gravada em 1957, Luiz. Pode soltar aí pra nós. Em Brasília, 5h39. Que você me pertenceu. tirana que foi os encantos meus. Em Brasília, 5h43. Para você que está na labuta e às 6 horas vai para casa, vá arrumando os seus guardados e um bom descanso. E para você que vai para a peleja logo às 6 horas, começa a se ajeitar aí para a moda não se atrasar. 5h43 e agora eu vou até o Núcleo Rural Taquara prosear com meu amigo Carlinho Leiteiro. Bom dia, Carlinho. Bom dia, Luiz. Já tá no pé do eito? Já tô no pé do eito faz tempo. Então tá bom. Olha o barulho da bicharada aí. Tá, os galos tá cantando. Hoje eu comecei era 3 horas da manhã. Moço, foi na festa do Pimentão? Fui não, Luiz. Não dá prazo, né? Ah, patroa não deixa, né, Luiz? Tá certo, negocia. Já tentei, mas não dá não. Um dia você vai, outro dia ela fica. É, com certeza, já fiz essa proposta pra ela, mas ela não aceitou não. É melhor negociar, tá certo. E o que você quer sentar? Eu quero juntar aí com o Silveira e Barrinha, Coração de Vitela. Vixe, pra quem você manda? Não é por causa do que ela não deixou, não, né? É, não, Luiz. Tá bom. Eu vou distribuir os nomes aí. Distribui. Eu vou mandar pro Oscar Neto, pro Severino Milanês, pra professora Silvana, pra Tioco, pra Nete, pro Lorival de Birigui, pro nosso amigo Alcupadinho, né? Sim. O Edson da Feira. Pra você, pro Fernando, pra Manu, né? Sim. E pro aquele rapazinho lá do Sem Terra. Ah, o Rogério. O Rogério, hein, Luiz? Oba! Eu até queria que você pedisse pro Rogério me ligar. Eu vou deixar meu número com você aí pra poder me ligar. Eu precisava trocar uma palavrinha com ele. Tá combinado. E pra todo mundo que gostar da música. E o dia que uma vaca pisar no pescoço de uma galinha dessa, aí você me avisa que nós vamos lá diluir ela, tá bom? Ah, com certeza, Luiz. Tá bom, bom dia, até terça-feira. Até terça, Luiz. Em Brasília, 5h45. Casa de um fazendeiro, um peão foi convidado pra montar num boi selvagem que há tempo estava enjeitado. Amansou o boi na espora, cortando de lado a lado. A mulher do fazendeiro já caiu no seu agrado. Ela deu seu coração pra aquele peão alinhado. Seu marido desconfiou que sua esposa lhe traiu. Fingindo que viajou, o fazendeiro então sumiu. Bateu na sua porta, sua amada já saiu. Trocaram beijo e abraço, o fazendeiro logo viu. Porque estava de tocaia neste dia descobriu. Fazendeiro pra vingar esta grande traição, certo dia no curral convidou o tal peão. Vou matar uma vitela, prepara o coração. Você vem cear comigo, que é minha satisfação. O rapaz aceitou o convite sem saber sua intenção. Na hora daquela ceia, o peão compareceu. Minha esposa volta já, o fazendeiro esclareceu. Coração que eu prometi, quem preparo ele foi eu. sem saber o que se passava. O peão logo comeu, perguntou de sua esposa, o fazendeiro a responder. Seu amor com minha esposa pra mim foi uma novela. Na sua noite de aventura eu estava de sentinela. Mas pagar com sua vida, a vida que era dela. Coração que você comeu, nunca pertenceu, vitela. Eu tirei de mim esposa que já foi linda donzela. Em Brasília, 5 horas e 49 minutos e é hora de eu prosear com minha amiga Neuza Coutinho. Bom dia, Neuza. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Tudo bem, você e sua família? Tudo bem, já tem cheiro de café na cozinha? Tá mexendo ali pra fazer o café. Tá bom, e o que você quer escutar? É, Viola Cabocla, né? Com o Tião Carreiro, o Pardinho. Certo. E vou oferecer pra você e sua família, e pro Francisco Borges, João Francisco Borges e família, Oscar Neto e família, e Carlinho do Leite, né, aí? Uhum. E o menino do assentamento lá. O Rogério. Isso. E pra Leis Ferreira, Jandira Rosa, Tioco, Mercedes, Adelaide, família. E o menino aqui de São Sebastião, meu Deus do céu, esqueci o nome dele. E pra todos que estiveram ouvindo e gostaram da música, e tenham um bom final de semana a todos. Você também. O meu amor também, Luiz. É sempre o derradeiro, né? Pois é. Um abraço. Pode concluir. E um abraço a todos, Luiz, viu? Tá bom? Tá bom, até a terça. É, se Deus quiser. Em Brasília, 5h50. Viola cabocla não era lembrada. Veio pra cidade sem ser convidada, junto com os vaqueiros trazendo a boiada, o cheiro do mato e o pó da estrada. Fez grande sucesso com a disparada. Viola cabocla feita de pinheiro, que leva alegria pro sertão inteiro, trazendo saudade dos que já morreram. Nas noites de lua tu sai no terreiro, consolando a mágoa do triste violeiro. Cabocla é bem brasileira, sua melodia atravessa fronteira, levando a beleza pra terra estrangeira. Do nosso sertão é a mensageira, é o verde amarelo da nossa bandeira. Cabocla, seu timbre não falha, criada no mato como a samambaia, veio pra cidade de chapéu de palha, mostrou seu valor vencendo a batalha. Voltou pro sertão trazendo a medalha. Em Brasília, 5 horas e 54 minutos. Já já tá liberado para você 6132-1017-34. Você escolheu uma cantiga ofertar para nós. Enquanto isso, vamos escutar Valito e Marcondinho, Decepção de Caboclo. Nasci, me criei na roça e pra cidade me mudei. Levava muita esperança quando meu sertão deixei. Morar na cidade grande era tudo que eu sonhei. Pensando em viver melhor, veja quanto eu me enganei. A minha felicidade, a paz e a tranquilidade, lá na roça eu deixei. Aqui na cidade grande eu só encontrei espinho. No meio de tanta gente eu me vejo tão sozinho. Aqui não tenho amigo, nem conheço os meus vizinhos. E ninguém me cumprimenta ao cruzar o meu caminho. Com tudo que aqui tem, eu me sinto um João ninguém, bem longe do meu ranchinho. Nessa vida agitada só tive decepção, vivendo na correria e respirando poluição, vendo tanta violência que não tem explicação. Assalto, crime, sequestro, é show na televisão. Acabou o meu sossego, viver aqui me dá medo. Vou voltar pro meu sertão. Eu quero voltar pra roça onde me sinto à vontade, respirar o ar mais puro e viver na liberdade. Vou morar no meu ranchinho e ter mais tranquilidade, porque lugar de caboclo não é morar na cidade. Daqui só levo desgosto, muita tristeza no rosto, nem um pouco de saudade. Amanhã por essas horas eu estarei de partida. Quero abraçar novamente a minha gente querida. Aqui se ganha dinheiro, mas mais vale a minha vida. Não quero virar notícia por uma bala perdida. Saudade no peito expande. Adeus, ó cidade grande, estou dando a despedida. ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara, a sintonia do Legislativo. Rádio Câmara, a sintonia que liga você. Forma-se agora a Rede Legislativa de Rádio, com transmissão a partir da Rádio Câmara, diretamente da Câmara dos Deputados, em Brasília. Em Brasília, 6 horas em ponto. Bom dia, Mato Grosso. Bom dia, Cuiabá. E reforçar aqui um bom dia para todos que estão em sintonia com a Rádio Câmara Brasília, Rádio Câmara Bauru e Rádio Câmara Cuiabá. De onde você estiver escutando nós, se quiser pedir uma cantiga do seu agrado, só ligar 6132-1617-34, como faz agora minha amiga Maria Helena. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, Luiz. Tudo bem com você? Tudo bom comigo e com você? Graças a Deus. Luiz, oi. Hora da Ave Maria, por isso eu consegui, viu? Certo. E o que você que quer escutar? Nós vamos ouvir Maltratada com João Carreira e Praense. Sim. E quero aproveitar e parabenizar todos os aniversariantes de ontem, de hoje, de amanhã. E também mandar um abraço para Leonilde, para Marlene, para Rosa Caetano, para Laíde, para Leonilde, para Cláudia, para Maria Eunívia, para Terezinha Braga, para Terezinha Primo, para Mercedes, para Silvânia, para Maria Pinheiro, Tioco, para o Flor Geraldo Silva, o Pato e seus derivados, para o Inácio, para toda a nossa família que pira um bom fim de semana para todos. E até terça, né, se Deus permitir. Até terça. Fica com Deus. Amém. Fica com Deus também. Em Brasília, 6:01. Precisa dizer que choraste, eu estou vendo em teus olhos, meu bem. Derramaste outra vez tuas lágrimas, maltratada por aquele alguém. Eu vivi brigando contigo, mas é ele o rei do teu trono. Tu nasceste pra amar quem te odeia, eu nasci para amar quem tem dono. Está certa, meu bem, muito certa, ficarei com a desilusão. Ele é o teu bem amado, o errado é o meu coração. Cada vez que te encontro chorando, maltratada por quem amas tanto, eu quiser apertar-te em meus braços, com um beijo enxugar o teu pranto. Cada vez que ele briga contigo, desabafas chorando pra mim. Se soubesses o quanto te quero, nunca mais chorarias assim. Está certa, meu bem, muito certa, ficarei com a desilusão. Ele é o teu bem amado, o errado é o meu coração. Em Brasília, 6:04, e agora vamos dar uma esticadinha até a cidade de Bauru, que eu vou prosear com minha amiga Leocádia. Bom dia, Leocádia. Bom dia, meu filho. Como é que estão as coisas? Tudo bem, faltando só chuva e por aí. Ah, aqui também, mas que amanhã vem? É, eu ouvi dizer que em São Paulo, no final de semana, vai ter água, graças a Deus, né? Nossa, tem que arrumar o pasto das vacas. Isso. E também, deitão de caboclo com o Lilé, meu marido gosta muito, é o Luiz Charai. Certo, pra quem você oferece mais além do marido? Ah, aqui a gente tá tirando leite, Alexandre, Carol, André, pessoal que eu não guardo o nome, que mandam pra mim, um beijão pra todos.

para o Beto Padeiro, para o seu Flor e toda a família caipira, tá bom? Obrigado. E um bom fim de semana a todos. Fiquem com Deus, tá? Você também. Até terça. Amém. Em Brasília, 6h10. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador, o patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo, o estudante, o professor, a quem fecunda o solo cansado, recuperando antigo valor. Obrigado ao homem do campo, do oeste, do norte e do sul, sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. Sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. E obrigado ao homem do campo, que deu a vida pelo Brasil, seus atletas, heróis e soldados, que a santa terra já cobriu. Obrigado ao homem do campo, que na guarda o zelo à raiz da cultura, da fé, dos costumes e valores do nosso país. Obrigado ao homem do campo, pela semeadura do chão e pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão. E pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão. Em Brasília, 6h13. Você está em sintonia com a Rádio Câmara Brasília, Rádio Câmara Cuiabá e Rádio Câmara Bauru. Quem pedir uma cantiga que você aprecia muito, é só ligar 61-3216-1734, como faz agora meu amigo Zé Serra. Bom dia, Zé. Bom dia. Já bebeu um cafezinho hoje? Já bebi o café de hoje, a mulher já tomou, disse que tá bom, viu? Oh, maravilha. Primeira vez que é a prova de primeira? Primeira vez que ela prova de primeira, acho que é por causa da sexta-feira, né? Feriado, mas... né? Feriado, tá vindo aí, né? Quer ir festar, né? Quer ir festar, aí tem que, né? Tá... agrada muito. Tá certo. E o que que você escolheu pra nós ouvir? É o pedido de um pai com o Lourenço Lourival, né? Manda pra quem? Vou mandar pra vocês aí da rádio, pra você e a Francisca, e todo mundo que gosta da música, pra mim, pro meu amor aqui, aqui pra Santina, pra Teodora, o Elton de Mesquita, Tomé de Souza, Nete, Geraldo Silva, Manuel de Birigui, Leodival de Birigui, Walter, pai do Valteci, Isaías Rocha, o Flor, Manuel Pedro, o Vardim, é, Hélio do Guará, o Carlinho Leiteiro, né, que ele tá mexendo com as vacas e as galinhas lá, né, um barulhão das coisas. A Maria Helena, Francisco Lira, Cláudio de Formosa e todos que

feriado. Vamos ver, dá uma descansar. Talvez é bem perigoso dar uma ida lá nas Minas Gerais, meu pai. Lá depois, ali perto de Patos de Minas. Tá certo. E pra agorinha, o que você quer escutar? Vamos ver os dois mineiros aí. É o Viajante e a Viúva, né? Bora, pra quem você manda? Aí vou mandar aí um abraço pro pessoal. Pode divulgar uns nomes aí também? Pode. Mandar pra vocês, sua família, pra Manu, Viviane e Fernanda, um abraço. O Linco e o seu Macário lá, e a dona Gessina, a dona Neuza Coutinho, dona Divina Serra, o Zé Serra, para o dona Santina, Tomé de Souza, seu esposo, para o Carlinho lá do Taquara? Da Taquara. Qualquer hora eu estiver carregando lá por perto. Eu vou tomar um leite lá com ele, um leite com cunhaque. É bom. E mandar um abraço aí também pro Oscar Neto aí, a professora Adriana aí, pro pessoal, pra Inácio Naí, pra dona Leonilde, pro Josimar, pra Adelaide Maria Rita, pra o seu Eric Mesquita, o seu Severino Milanês, Rosário Capote, pra Milton de Castro, um abraço e família também, Joane Ribeiro, pra dona Conceição lá também, lá no Brasilinha, pra o dona Zezé do Lago, pra dona Maria Onísio, e pra Mercedes, pra dona Terezinha Primo, dona Terezinha Braga, pro Lô. Um abraço aí pra todos, um bom final de semana, Luiz, e desculpa eu ter tomado seu tempo, um abração pra todos, fique com Deus. Até terça-feira. Até terça. Até terça, né? É isso. Então tá, um abração, Luiz. Outro. Em Brasília, 6h21. Tchau. Relampeava e trovejava, estava formando chuva. Chegando um viajante na casa de uma viúva. Até mesmo um paiol ele pediu como abrigo. Viúva disse ao viajante: você é muito elegante, pode deitar comigo. Estava chuvosa, fazia um pouco de frio. Aquele lençol cheiroso, aquele colchão macio. A viúva caprichosa, charmosa e muito bela. De camisola na cama, o viajante ela chama pra fazer amor com ela. O moço estava cansado, roncou a noite inteirinha. Acordou quando a viúva já tratava das galinhas. Ele saiu no terreiro para pegar o cavalo. E viu que a viúva tinha somente 5 galinhas e uma dúzia de galos. O viajante furioso ficou suspenso no ar. Chegou perto da viúva, pra ela foi perguntar: por que tem galos demais? Viúva disse o porquê. Só tem um galo importante, o resto são viajantes iguaizinhos a você. Em Brasília, 6 horas e 25 minutos. E agora vamos falar de um assunto bom e moderno. Café orgânico em cápsula. O cafezinho faz parte da vida do brasileiro, é uma paixão nacional. Pois agora essa paixão está saudável e prática. Nós vamos falar sobre o café orgânico em cápsula. E quem vai contar pra gente essa novidade é Márcio Jório, o primeiro produtor de café orgânico certificado vendido em cápsula no Distrito Federal. Márcio, bom dia. Bom dia. Prazer falar com o senhor. É um prazer, é todo meu. Como veio essa ideia de você produzir o café e botar como comprimido? É exato. Olha, é o que você falou aí, alguma coisa sobre isso, é a praticidade, né? Uhum. Isso aí é muito importante, né? Hoje em dia, com essa vida corrida, a pessoa acorda e tem que ir correndo para o trabalho e não sei o quê. Olha, o café em cápsulas, você apertou o botão, tomou seu café e saiu, né? Uhum. Eu acho que a praticidade é uma coisa, é muito importante, não é? Sim. Então, essa ideia. E o que facilitou, né? Uhum. Bom, a ideia da praticidade está aí, mas o que facilitou foi a quebra da patente, né? Porque a Nestlé, que dominava todo o mercado mundial, dominou durante 15 anos, então a patente dela ano passado se expirou, né? Uhum. Então aí foi possível, e hoje já existem vários, aqui em Brasília não sei, né? Mas afora já se tem vários outros cafés em cápsulas, né? Eu, desde menino, eu ouvia falar que ia chegar um dia que a gente ia almoçar na base do comprimido. Começou pelo café? Não. O café, olha, o café ainda tem muita coisa de natural, viu? Mesmo dentro da cápsula, ele é muito natural, ele é bem, bem aromático, é bem gostoso, né? Tem e essas maquinazinhas, né, que uhum. a gente nem acredita muito, a gente olha assim, mas que maquininha pequenininha, como é que pode uhum. fazer aquele café cremoso, gostoso, né? É muito interessante, né? Já que você evoluiu, né? Uhum, já que você falou nessa modernagem aí, essa praticidade, esse novo formato altera o sabor do nosso café? Não altera. O café é o seguinte, com o mesmo grão, dependendo de como você faz o café, se você usa uma cafeteira italiana, aquela cafeteira, né, tipo aquela que parece uma ampulheta, a cafeteira francesa, ou mesmo uma máquina essas máquinas de café expresso, de super automáticas, que você aperta o botão, ela moe o grão na hora. Quer dizer, e cada cafeteira dessas com o mesmo grão, você extrai sabores diferentes do café. Mas você extrai, tá? Uhum. Certo? Não é a mesma coisa, porque cada processo, o café é algo muito complexo, né? Ele tem muitas substâncias aromáticas e tudo. Então, cada forma de fazer, se a pressão é maior, se a pressão é menor, se o grão é moído, é mais fino, mais grosso, tudo isso interfere na bebida final, entendeu? Certo. A ideia é, o negócio é esse, o que ocorre na realidade é isso, são várias, né? Cada cafeteira, vamos dizer assim, cada forma de fazer o café, você extrai algo dele, né? E sempre algo bom. Márcio, e você só comercializa aqui no Distrito Federal ou já está esparramando para outras bandas? Não, eu por enquanto estou só aqui, né? Já tive alguns contatos aqui por e-mail e tal, pedindo, mas você sabe como é que é hoje em dia, né? Esse frete, o frete pesa muito, né? Eu não sei se compensa, né, comercializar fora, quer dizer, mas a gente responde, né? Quando a gente é consultado, a gente responde tudo, né? Mas, quem quiser se informar ou tiver intenção de adquirir o seu café em cápsula, como é que deve proceder? Bom, por enquanto é através dos meus telefones. Pode falar. Então, o fixo é o 3264-3997 e o celular é 9988-9257. Márcio, muito obrigado, um bom final de semana e um bom café para você. Olha, eu espero que você um dia prove o nosso café, hein? Muito obrigado, então. Bom fim de semana. Obrigado. Em Brasília, 6h30. E agora deixa eu falar um cadinho com meu amigo Armando. Bom dia, Armando. Bom dia, Luiz. Tudo bom com o amigo? Tudo. Já tomou café em cápsula? Não. É muito moderno, mas uma hora eu pipoco esse comprimido aí. Vou ver o que que dá, né? É, vou provar, né? É provar, né? É. E o que que você separou pra nós ouvir? É, com João Seresta Encantador, Alto Posto 13. Pra quem se recomenda? Que eu me lembro agora é o Brandão, né? Brandão. É, e os outros não lembro ainda não, mas vai chegando aos pouquinhos, né? Tem um amigo seu que todo dia manda alô pra você, o Hélio do Guará. O Hélio? Hélio. Então você já tem que botar na lista, Hélio. Tá certo, então. Bom final de semana pra você, até terça, porque até o dia segunda é gravado, tá bom? Tá certo. Falou. Fica com Deus. Tá. Em Brasília, 6h31. Foi aqui no mesmo Alto Posto 13 que encontrei você. Era madrugada, eu vinha de longe com meu carinhão. Eu te dei carona e o que se passou entre nós dois ficou espalhado ao longo das 300 léguas da nossa paixão. Comigo abraçado, você me dizia que queria um lar. Te deixei naquela cidade distante e te prometi: quando voltaria, eu te levaria comigo morar. Mas infelizmente, hoje como sempre, te encontrei aqui. Alto Posto 13, sucursal do amor, onde a aventura que a gente procura tem final de dor. Alto Posto 13, luz na rodovia, ponto de prazer. Do caminhoneiro que de longe chega para descansar. Foi aqui que um dia, moça da estrada, eu tentei te erguer e te dar em troca dessa vida triste o calor de um lar. Mas quem tem o vício de pecar não fica sem se rastejar. E você de novo veio nesse posto se arrastar no chão. Não quis o meu nome, não quis o conforto que te ofereci. Pra rodar na vida como vai rodando o meu caminhão. Alto Posto 13, sucursal do amor, onde a aventura que a gente procura tem final de dor. ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara. A sintonia do Legislativo. Rádio Câmara, uma rádio, várias sintonias. Em Brasília, 6h31. E agora deixa eu prosear com minha amiga Maria Helena. Bom dia, Maria. Bom dia, meu amigo Luiz Rocha. Tudo como, bem? Tudo bom. Melhor agora falando com você. Desde as 5 horas, Luiz, acho que eu estou tentando falar, mas tá difícil, viu? Logo você que é treinada. Pois é, imagina, né? Mas conseguiu agora, o que que você quer escutar? Eu já falei assim, eu falei, é a última vez que eu vou tentar. E por incrível que pareça, eu consegui. A esperança é a última que morre. Não pode morrer. Com certeza. Pois é, Luiz, eu quero ver com o Tião Carreiro e Pardinho, candeeiro da Fazenda. Quero oferecer para toda a nossa família caipira, para a Laide, para as duas Laide, para a Leonilde, para a Mercedes, para a Maria Eunísia, para a Ivonete, para a Nete, para a Hilda do Corvo d'Ouro, para o Flor, para o seu Elton Mesquita, para toda a nossa família caipira, para o Inácio, para você um bom dia e um bom dia a toda a nossa família. Com Deus, até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 6h32. Valente, bordado e coração, marmelo marcante, carreiro pai João. Na frente o candeeiro, menino de pé no chão. Ele era apaixonado pela filha do patrão. Ai meu Deus, o menino era eu. Ai meu Deus, o menino era eu. A paixão virou ferrão, como fere o peito meu. Se formou, tem um diploma na mão. Eu na escola do mundo não aprendi a lição. Hoje ela é casada, está morando na cidade. Está nos braços de outro e eu nos braços da saudade. Ai meu Deus, o menino era eu. Ai meu Deus, o menino era eu. A paixão virou ferrão, como fere o peito meu. Já foi pro céu, sua boiada morreu. O velho carro de boi, nem sei o que aconteceu. Eu não bati na boiada, mas o mundo me bateu. A paixão virou ferrão, o boi de carro sou eu. Ai meu Deus, o menino era eu. Ai meu Deus, o menino era eu. A paixão virou ferrão, como fere o peito meu. Em Brasília, 6 horas e 35 minutos. Eu mando um bom dia, um abraço pro Tonho, pro Índio, pra Neuza, pra Yolanda, lá na Panificadora Brasil, em Planaltina de Goiás. Um bom dia pro piloto e todos aí de Planaltina de Goiás, que 100% da cidade escuta nós. E agora deixa eu prosear com meu amigo Brandão. Bom dia, Brandão. Bom dia, Luiz Rocha. Tudo bom com o amigo? Graças a Deus, bacana. Agora no jardim aqui, sentindo o cheiro da flor da laranjeira. Outro aí pra cheirar gostoso. Só falta botar o sabiá. É, né? tem então, por aqui. Tá na... E olhando a jabuticaba aqui, tá igual o barro de velho. Moço, mas tá... Chega a estar atoladinho esse flor. Pô, tá. Bonito demais. Respire bem que faz bem. E o que que você quer assuntar? Ué, só, eu quero assuntar a entrevista com o Chico Rei Paraná. Uhum. E mando pra essa turma todinha do Brasil Caipira, o Maringuete, o Flor de Formosa, o Oscar Neto, a Terezinha Braga, a Terezinha Rocha, as Terezinhas aí do Brasil Caipira, todas, e as Leonides também, né? Uhum. Toda a turma toda. Eu tá. Vi o Brasil Caipira, toda a turma aí, a toda a turma aí. Tudo bem. Hoje. Obrigado, com Deus, até amanhã. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Em Brasília, 6h36. Estou pedindo, por favor, meus bons amigos,

Eu sou um homem casado, tenho a minha obrigação. Casado pulando um corgo, ai, ai, ai, já não é casado, não. Entra-te na prosa dela, logo foi escurecendo. Hoje eu poso aqui mesmo pelo jeito que estou vendo. Se a mulher me perguntar, marido, o que estava fazendo? Ô mulher, eu não vim ontem, ai, ai, ai, porque lá estava chovendo. Ô marido, eu te conheço, não precisa me enganar. Por aqui não choveu nada como o que choveu por lá. Mulher, você estava dormindo, não viu quando trovejou. A chuva por lá foi tanta, ai, ai, ai, que até a ponte rodou. Veja que mulher danada não acredita na gente. Quer que a gente venha embora, ainda que morra na enchente. Pois eu vim até no rio, tive medo de passar. O rio estava tão cheio, ai, ai, ai, foi preciso de voltar. Eu voltei lá pra casinha, mulher, eu sou homem honrado. Juro que dormi sozinho e ela num quarto trancado. Levantei de madrugada, as águas já tinham baixado. Sou casado e sou honesto, ai, ai, ai, estou aqui do seu lado. Em Brasília, 6 horas e 44 minutos. Você que tem compromisso às 7 horas, pode ir se aluindo aí para modo de você não se atrasar. E agora deixa eu falar com minha amiga Terezinha Primo. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Luiz. Tudo chimite? Tudo chimite, tudo batuta mesmo. Então tá bom. O que você quer assuntar? Vamos ouvir o Beijo de Couro? Vamos. Zé Mulato, né? Isso. Para quem você manda? Ô Luiz, vamos mandar assim pra toda, porque eu já sou como é que é, o resto do tacho? A rapa da tacho. A rapa do tacho. Não é tantada, né? É, vai numa lapada, como diz a Laíde, né? Sim. Um grande abraço pra toda a família Caipira e muito obrigada àquelas pessoas que falaram o meu nome. Uhum. Muito obrigada a você, Luiz. Fica com Deus, toda a sua equipe aí, viu? Viu, você também. Até amém, amanhã. Tchau. Tchau. Em Brasília, 6h45. Privilegiado, nasci em berço de couro. Quem nada, nada eu invejo, quem nasce em berço de ouro. Essa minha liberdade é o meu maior tesouro. Eu canto simplicidade e a passarada faz coro. Perdoar é o que prego, e pra dominar meu ego, se for preciso carrego pra casa algum desaforo. Quem nasce em berço de ouro raramente pode ver o sol brotar radiante logo após o amanhecer. E o canto da passarada não lhe traz nenhum prazer. Por ter a mente embotada pela sede de poder, não vê que na natureza está a maior riqueza. Sem ostentar realeza, a gente é rei sem saber. Thank you. até meu castelo, um rancho no fim da linha, feito só de barro e paia, onde eu sento de tardinho, no baldrame do palácio, pra assuntar as andorinhas. A saracura, três potes, as araras e as rolinhas, neste chão abençoado, sou um rei considerado. Pra completar meu reinado, só me falta uma rainha. Meu trono é um cupim chato, no alto de um outeiro, embaixo de um pau d'óleo, que dá sombra o ano inteiro, cercado de passarinho, os meus fiéis companheiros. Dali envio mensagem de caipira verdadeiro, a viola me auxilia, e através da poesia consolido a monarquia de Dom Zé Ninguém Primeiro. Em Brasília, 6 horas e 48 minutos. E agora deixa eu falar com meu amigo Edson Catireiro. Bom dia, Edson. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Beleza. Tá na feira já? Tô aqui agarrado. Abençoada tá por aí? Tá todo mundo por aqui já. O pasteleiro? Eu falei pro pasteleiro que você todo dia dá uma bronca da preguiça dele. Ainda não chegou ainda não? Já chegou. Então tá bom. Ó, você quer arrumar a turma pra dançar o catira lá dia 25 de outubro? Uai, se você der essa oportunidade, eu fico muito agradecido. A nossa turma também. Pode reunir os cabas pra fazer o sapateado lá, tá bom? Beleza. E o que você quer assuntar? É o menino da canoa com barriguito. Vai pra quem? Uai, eu vou fazer igual essa nossa amigona que eu falei agora. Eu vou juntar todo mundo e numa tacada só dar um abraço pra todos. Então tá bom, com Deus, até amanhã. Até amanhã, Luiz. Em Brasília, 6h49. Um casal com grande alegria. Depois de um ano que eram casados, um lindo filhinho em seu lar nascia. Todas as noites aquela criança, chorando tanto, seu pai não dormia. Em um certo dia, ao amanhecer, aquele homem tentou fazer com seu próprio filho uma covardia. Para se livrar do filho inocente, o seu pai carrasco desse modo agiu. Fez uma canoa e gravou o seu nome, colocou a criança e soltou no rio. Num lugar distante a canoa encostou, a criança chorando, um pescador viu. Aquele homem cheio de esperança, tentando salvar aquela criança, para sua casa urgente seguir. Inocente, que naquelas águas foi encontrado, na companhia do pescador, tornou-se um homem muito honrado. Formou em direito numa faculdade, ganhando diploma de advogado. em seu escritório guardou a canoa que tinha o nome de uma pessoa que há muito tempo nela foi gravado. Um dia chegando em seu escritório, um homem estranho sentiu emoção ao ver a canoa e seu nome gravado. Foi logo dizendo: eu peço perdão, você é meu filho, menino da canoa, eu sou o seu pai, receba a benção. Dizendo: perdoa meu filho querido, ali de joelhos muito arrependido, morreu de remorso apertando sua mão. Em Brasília, 6:52. E hoje a rapa do tacho é minha amiga Jandira Rosa. Bom dia, Jandira. Bom dia, tudo bom? Tudo bom, e você? Bem, graças a Deus. Na hora de ir pra labuta? Tô. Que você quer escutar? André Andrade, Cama Fria. Pra quem você manda? Vou mandar pra minha irmã Chiquinha, Leonildo Siqueira, Leite Ferreira, Nilson Mesquita, Welton Mesquita, Terezinha Braga e Delaide. Pra toda a família caipira, pra você e sua esposa. Obrigado, com Deus, até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 6:53. Agora e não repare nada. Hoje é o aniversário desta casa abandonada. Há tempos que foi embora a dona dessa morada. Até o vento murmura seu nome de madrugada. Quarto escuro, cama fria, não tem ninguém. Estou chorando com a falta do meu chama. Passo as noites solitário, sofrendo por quem não me ama. E falta ela me faz, deitada em minha cama. Quarto escuro, cama fria, não tem ninguém. Estou chorando com a falta do meu crime. Vocês! Obrigado! Em Brasília, 6:55. Agradeço a todos que nos ouviram, todos que estão em sintonia com a Rádio Câmara. Continue que o Jornal com a Palavra começa agorinha. Obrigado ao Fernando, ao Bibiane e a todos que me ajudaram a fazer o Brasil Caipira. Fiquem com Deus e até amanhã. E me despeço deixando uma cantiga que carece de atenção. Vamos escutar com João Carlos e Carlos Leite, Extinção. Olha aquele tronco de madeira,